Alfa 3628, livrou na Eco para táxi. Livrou, prossegue táxi via Alfa Juliette para o 08. Alfa Juliette 08, Santa 3628. Para a descida, Oscar, Oscar Bravo. Livre descida até 2.500 pés, reporte cruzando. O ajuste 1097. Bravo. Estou com o MT 52, perna contra vento 10, aguardando instruções. Azul 4206, vento 1170, grau 089, autorizado pouso, pista no zero. Teve pouso, pista no zero, azul 4206. Gráfico Luiz copiou, perna contra o vento, aguardando para o cruzamento do campo. Perna do vento 1-0. Perna. Gráfico Luiz confirmando, perna contra o vento 1-0, aguardando para o cruzamento do campo. 3217, decolar 253, controle 20.8. Controle 20.8, 3217. 3217, passando 1.700 pés no perfil da Delta. 3217, boa tarde, contato radar, só 360, saída dela. 360, poderia voar lenta, o 3217? Dael direto. Dael direto, graças a 3217. Mike Delta, mantenha as condições visuais em forma pessoas a bordo. Cruzamento do campo, setor norte, reporta pronto para girar a base, 917. Confirmando, reporta para girar a base, grave que para girar a base. Azul 4206, solo 54, direita, solo 121, nacional 9. 1209, o solo azul 4206, ele vai na direita. Autorizado, noite zero, Monte Carlo, conforme rota do plano, decolada 1-0 com curva direita, saída Arbóia Lefa. Controle, opera 1208, aciona 5105, Cotese. Autorizado, 180 para Monte Carlo, decolada 10 com curva direita, subida Arbóia, transição é Lefa, 1208, transponder 1-05, trip 5-2, trip 5-2-0-1. Correto, quando pronto, chamei posicionamento na parte 3. Chamará, trip. Paulo Salvador, boa tarde, azul 4206, levou na Fox 7. Boa tarde, azul 4206, taxia via Alfa, reporta antes da Juliette. Tente via Alfa, reporta antes da Juliette, azul 4206. Na proa do Alfa Romeo 363. Ciente 363, grato, bom trabalho. Guarda no gira base, gráfico lixo. Tá 3145? Então 3145, confirmando, ainda não recebemos o plano. Só teria o estimado de causa fora? Negativo. O plano acredito que já devia estar chegando, porque mais 15 minutos. Ok, foi feita alguma mensagem CHG modificando o horário? Só teria essa informação? Não, negativo, o plano é repetitivo. Gente, vou coordenar com a IES, já já retorno. Ok, obrigado. Solo Salvador, o trip 5219 para puxa acionamento no pad 3. Não, no César. Quente. Ingresso na Juliette, azul 4206. 4206, taxia via Juliette até o gate 01. Sente via Juliette pro 01, azul 4206. Chama o centro Recife, ano 2545, alterno 2685. Boa tarde, bom voo. 45, autorizado ao HMT, pista no 7180 graus, 109. Guia chegada à mar e ajuste no 017. Direita solo, 219. Libra Fox, 1219. Voo 1395. Mike Echo Delta, pode estar no campo. Sabe, está no campo? Ok, para coordenação, chame a torre 1186, tem um tráfego fazendo TGL na pista 17, ok? Bom pouso, até o regresso. Boa tarde, taxia via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 1395. Delta, reporta interceptando perna... Contra o vento, com perna do vento, pela direita 17, Mike Delta. Sente, só mantém 055, acione o código transponder 2631, 2631 na proa da rotatória se tiver condição. Nem no setor da de aproximação do 10, na presente está livre base, reporta na base pela direita 17, Mike Delta. Ao solo, voltando? Será? Por gentileza, peça para alguma pessoa da companhia entrar em contato com a IES. Segundo o operador IES, ele nos informou que está tendo algum erro na rota e está solicitando que o senhor entre em contato com ele para verificar isso. Demativo. Trip 5219 para o táxi, 55 a bordo, 4 horas e alternamos Salvador. Copiado o trip da passagem ao Boeing da Gol que prossegue para o 02 e após o senhor prossegue o táxi via pátio principal Indy Alpha, que é o ponto de saída 10, quando então chama a torre 1186. Gente, é da passagem ao Gol após pátio Indy Alpha chamando a torre 5219. Gol no 395, na medida do possível, agilize o táxi via Juliette até o 02. Via Juliette até o 02, agilizando 395. Tá, 3217, chama em Recife, ano 3325, alterna 1251, bom voo. 3325, ano 2251, até 3217. Para a circuito pela direita. Passa o tráfego, vai ser preparado para o 97. aqui com o Delta, autorizado pouso, pista no 7, vento 170 graus, 08 nós, Jacaré em pouso. Ok, autorizado pouso, virando da base para a final, tem bastante checando, Delta. Salvador, boa tarde, 35219, pronto, espera da 10, pronto. 35219, boa tarde, autorizado a linha ainda colar, pista no 0, 180 graus, 069. A linha decola, 5219. Autorizado base, informarei pista livre no 7 para fluir. Autorizado base final, informarei pista no 7 livre para fluir. Cinco. Ciente, boa tarde, copia? Afirmo. Bono 755, confins, aprovado nível 360, via Pêsulo 10, bridge, via Pêsulo 6. Decola da pista no 0, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, curva direita, transponder 5195, controle 120, decimal 80. Corte de frequência. 360 para Confins, nível de voo. Apesulo 10, aerovia, bridge, apesulo 6, decola da 90, curva direita. Tael, Leda Bridge, transponder 5115, 120 80, copiou o voo 1755. Voo 755, desejamento correto, chame pronto. Vamos lá. Solo Altan 3145. 3145, prossiga. Só para nós termos uma noção do que é que está acontecendo, conforme o centro está informando que a nossa rota tem discrepância da rota proposta com a rota que eles têm autorização aí. Na Arbor. 5219, boa tarde, contato radar sobe 200, saída Arbor, sem restrições. Arbor sem restrições, 5219. Fiz 145 solo. Na sua escuta. Confirmando, a informação que foi dada da rota conflitante ou em desacordo foi pela sala IES, ok? O plano não chegou nem a ser tratado, não chegou para o nosso sistema aqui, nem para o centro Recife. Ainda está com um problema na IES e o mesmo solicitou que a companhia, no caso, entrasse em contato para sanar os problemas. Olha só, eu não sei se está havendo algum desentendimento com relação a isso. Primeiro, o plano é repetitivo. Segundo, a gente apenas entrou um pouquinho mais cedo do que o horário normal, né, uma vez que causa fora estimado para os 15. Como é sendo um plano repetitivo, e o Dog informou, todos os dias é a mesma navegação. Então nós já pedimos para a companhia entrar em contato, tá? Só gostaria de saber qual é a situação que está ocorrendo. Se é discrepância na autorização da rota proposta com a rota informada. Então vou confirmar a informação agora com a sala ES e repasso. Inicialmente, na nossa lista aqui de repetitiva, não temos o voo 3145. Por isso, tentando confirmar com a ES e retorno. Afirmativo. O que ocorreu foi isso. O nosso colega aqui pediu um pouquinho mais cedo do que o normal e, consequentemente, não vai estar no sistema com certeza. Mas, como é o repetitivo e o cálculo fora aos 15, agora são 06, já deveria estar no sistema. Então, muito obrigado, estou aguardando. Salvador, boa tarde, voo 1093, autorização Congonhas 380. Gente, um minuto, cópia. 3145, na escuta. Afirmo, na escuta. Ok, agora está em contato com a sala de trás. A mesma informou que precisa que a companhia entre em contato urgente com a mesma devido à rota ter sido mandada incompleta. Ok, então 3145, informo que não temos a sua autorização e nenhum plano no sistema. Ok, muito obrigado. Gol número 2. Gol número 2. Dona 2000 pés, ajuste no 0 na 7. Dona. Gol no 0 no 3, São Paulo, aprovado nível 360, via Pêsulo 1-0, bridge, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, transponder 5-1-2-4, controle 1-2-0, decimal 8-0. Após da Euleda, continue por gentileza. 1-0 no 3, confirmando, o senhor quer a rota completa? É, por favor. Vou no 01 no 3, o Pêsulo 1-0, bridge, o Pêsulo 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Poços de Caldas. Silvio, confere, após bridge, o transponder, por favor. Vou no 0 no 3, autorizado São Paulo, nível 360, via Pêsulo 1-0, bridge, o Pêsulo 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Poços de Caldas. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, curva direita. Transponder 5-1-2-4, controle Salvador 1-2-0, decimal 8-0. Afirmativo 360, a Pêsulo, vai pela rota, confere, a pista 1-0 da Euleda. Curva direita após, depois direto bridge, o transponder 5-1-2-4 e o controle 120.80. Bono 0 no 3, coteje a rota, por gentileza. É só solicitando se após a árvore possível vá direto pro de conquista. Ok, aguardo a coordenação com o centro Recife. Ciente. Eu vou checar o que é após a posição Trive. O restante tá correto, chame pronto. Pra. Salvador, 35201, no pátio de casa, solicito um puxo de acionamento. 35201, no livre acionamento, chame para o táxi. Gente, chamada para o táxi, o 35201 está solicitando puxo. Afirmo, livre acionamento, chame para o táxi, 35201, no pushback em coordenação com a equipe de solo. Ok, gente, 35201. Vou no 0 no 3, na escuta? Na escuta, prossiga, senhorita. Só corrigindo, anteriormente tinha falado poste de calda, confere com que o céu tinha cotejado. Pirassununga pós-trive. Ok, Pirassununga pós-trive. Vou no 0 no 3, cotejamento correto. Obrigado. Alô, Salvador, vou no 925. Vou 1925, informação em curso, Romeu. Copia? Copia, paciente da Romeu. Voo 925, Brasília, aprovado nível 360, via Pêsulo 17. Decola da pista 1-0, perfil de saída arborela essa, curva direita. Transponder 5-1-1-7, controle 1-2-0, decimal 8-0. Ok, autorizado para Brasília 360, na Pêsulo 17. Decola da pista 1-0, curva direita. Cumpre o perfil da saída agora, elefa. Controle de saída 120.80 e o transponder 5-1-1-7, voo 925. Voo 925, cotejamento correto, chame pronto. Chamaremos pronto, obrigado. 3190, 180, grau 089, autorizado pouso, pistão 0. 180 com 8, livre de pouso, 1-0, 3190. Meu Hotel Oscar, prossiga para o solo. Tráfico Luiz, para cometer os 1, 2, curva à direita, aguardando para cruzamento do eixo da 1-0. Tráfico Luiz. Tema Romeu Hotel Oscar, aguarde. Controle ao 5219. Prossiga. Só para confirmar, senhor, o centro autoriza, guardamos direto com pista? Aguarde, o centro pediu para aguardar um pouco, avaliar o tráfego dele, está chegando de Brasília, depois eu estou ligando agora para ter a nova resposta, ok? Ok, ciente. Voador, o Trip 5201 para o táxi, POB 39, autonomia 4 horas, Alterna Serra, Bravo, Bravo Hotel. Gente, Trip 5201, táxi em frente, Índia, ponto de espera, chame torre no 186, ajuste chama 017. Índia, 186, grato, Trip 5201. Como é que foi o foco da pistão no campo? Olho Salvador, gol 1601, boa tarde, informação Romeu. 1601, boa tarde, assistindo a identificação dessa 4.000 pés, vigilância, chegada bom, reajuste 1017. 4.000 pés, chegada bom, 1017, gol 1601. Fox, chame torre, 1862 e bom pouso, Lima, X-Ray, Foxtrot. 1862, Fox, grato. Lima, X-Ray, Fox, boa tarde. Lima X-Ray Fox, boa tarde, autorizado final no 7, porta curta final, tem um Charlie 150 girando base a 1 milha para observar no 7. Afirmativo, senhor, reposta na conta visual o Lima X-Ray, corrigindo, reposta na curta final o Lima X-Ray Fox, tem dois anos. Tá feliz com vocês de contar a base da 1-7? Lota 3145. Na do ventre, pela direita, dono 7, aguardando para girar a base. Ok, 7, inicialmente mantém a perna contra o vento após Bravo Eco 58, final no 7, gira a base e chamarei a pistoleira. Lima que foi forte, suporte com o final no 7. Vai passar lá na final com o chefe de trem, Lima X-Ray Fox. Torre, o trip 5201, ponto espera da 1-0, pronto. 201, autorizado a linha decolar. Pista no 7, vento 1-70, grau 089. Confirmado, 1-0, tá ponto espera da 1-0, pronto. O trip 5201, confirmando, autorizado a linha e decolar. Pista no 0, vento 1-70, grau 089. Ok, a linha decola da 1-0, trip 5201. Airport Gal 022, stand by it, clearance. Então, 3145 na escuta. Prossiga. Ok, entrando em contato novamente com a sala de trava, mesmo pediu que a companhia entrasse em contato novamente. Deve ter tido algum problema com a transmissão do plano, ok? Sim, mas não chegou nenhuma CHG? Solo da 3190, da Juliette. 3190, seu portão se encontra ocupado, 05, mantenha-se da Juliette, da 3190. Mantenha. Da 3145, a sala de tráfego me informou que foi novamente enviada errada, ok? 301 retornar? Tá ok. Solo Salvador, Gol no 755, estamos 05 para o pushback acionamento. Gol no 755, livre acionamento, chama para o táxi. Chama lá para o táxi, Gol no 755. Romeu até o Oscar, na escuta. Ando, e vai manter a posição antes da Índia, chamar 119 Solo. Ok, vai retornar pela Charlie. O senhor confirme o tipo e se é Papá Tango ou Papá Romeu. Solo Salvador, 25201, retornar. Solo Gol no 013, suspect, posição 9. Gol no 013, mantenha a escuta, ok? Aguarde. Trip, prossiga para o solo. O Trip solicita retorno para o pátio, está com problema de passageiro. Está ligando aqui na Thiago. Ok, gente, aguarde antes da... aguarde no pátio 1, ok? Aguardando para... no, através do portão 04, aguarde. Confirmado, ingressa no pátio 1. Afirmo, ingressa no pátio 1, via Índia, e mantém posição no através do portão 04. Gente, então está ingressando no pátio através do 04, grato. O Gol no 755, se por gentileza coordenar com a equipe de solo para realizar o pushback o mais rápido possível. Tem o ATR da Trip, está com problema com o passageiro, por gentileza. Positivo, está tocando o pushback, Gol no 755, obrigado. Tá, então, boa noite, Limex e Fox. Afirmativo, porém devido ao passageiro estar com problema no trip, aguarde Romeu até Oscar, ok? Só confirmando, é Papá Romeu? Papa Tango e o tipo? Alfa 28, voo local, Salvador, Salvador, confirma intenções. Gente, aguarde coordenação. Romeu até Oscar, previsto mais 10 minutos. E o 7-2-2, prossegue? Prossegue até 2000, autorizada final do ILSXA para pista 1-0, reporte localizador, web 6722. 2000, reporte estabilizado, 6722. Remoto no 3. Para onde? Carga? Remoto no 3, trip 5201. Remoto 1 no 3, já. Então informaria o que aguarda 1-0 no 3, está no 9. 1-0 no 3, afirmo. Aguarda no 9. É, informo que a TR da Trip está com problema com o passageiro. Mantenha a posição. Fone estacionado. Boa tarde, boa noite, Azul 4206, cliente, né? Romeu, precisão 300, recife. Cliente, previsão de 10 minutos para a cópia. Aguarde, Azul 4206, número 3. Cliente, 4206. Lotar 3567, pronto para a cópia, autorização Brasília. Afirmo, aguarde, será o número 4 na sequência para a cópia, aguarde. Aguenta. Falo Gol 1925, pronto para o pushback, portão 3. Gol 925, aguarde, será o número 2 no setor, porém a previsão para início é mais 10 minutos. Excelente, 925. Solo copiou 1-0 no 3, o trip está na nossa retaguarda? Gol no 0 no 3, informa a TR da trip, ainda se encontra na Índia, ok? O seu pushback vai interferir diretamente com o parqueamento do mesmo, aguarde, ok? Ah, ok, certo. 5201, só confirmando, autorizado, ingresso no pátio 1, ok? Ok, então está ingressando. Após o trip,